O que seria a operação? Qual que é o objetivo? O objetivo da operação é reprimir a venda de objetos, produtos de crime, né? Basicamente, descaminho, contrabando e a receptação, né? Sobretudo de aparelhos celulares, né? Houve um aumento significativo de furto e roubo de celulares, e nós visamos realmente repelir a venda desses produtos origem de crime. Então, essa operação conjunta realmente é para apreensão de material, que vai ser analisado, e depois para outras iniciativas, visando que esses shoppings, né, denominados shoppings populares, eles não façam mais a venda realmente desses objetos. Atividade hoje ela se concentra no hipercentro ali da capital? Isso, a atividade é no hipercentro, né, onde estão localizados esses shoppings, né, e as origens desses produtos realmente são origens em que há indícios da prática de crimes, são origens ilícitas, né? Depois nós vamos ter outros desdobramentos realmente contra as direções dos shoppings. Isso é um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo, né? Ano passado, diversas operações, apreensões vultuosas de aparelhos, de produtos. Como é que funciona esse trabalho, vamos dizer, dessa força-tarefa, desses órgãos, todos integrados com esse objetivo de diminuir essa criminalidade? Esse é um trabalho já que ocorre há muito tempo, né, dessa integração entre vários órgãos. E nós vamos ter um passo seguinte, a ideia no passo seguinte realmente é chamar a responsabilidade dos proprietários dos shoppings, né? Não apenas aqueles que possuem os boxes e fazem a revenda, mas também chamar a responsabilidade dos proprietários, para que eles também participem da fiscalização, né? Como proprietários das unidades, dos próprios shoppings, eles são responsáveis pelos produtos comercializados no interior. Então, a ideia, num segundo momento, após a realização da operação, realmente que eles participem realmente da investigação e possam ser responsabilizados. Para finalizar, o que for apreendido hoje fica sob custódia da Receita Federal? Sim, vai ficar sob custódia da Receita Federal, e para que a gente também tenha acesso e possa fazer as apurações sobre autores de furto, receptadores e agentes da criminalidade em geral. Eventualmente, se forem encontradas armas de fogo, drogas, isso também será alvo da operação. Sim, será alvo da operação, daí nós teremos as prisões de flagrante, né, pela prática de outros crimes, não aqueles envolvidos com contrabando, descaminho e receptação.